Olha, hoje a gente vai direto ao ponto. Temos um material aqui que propõe algo bem desafiador, né? A ideia é responder ao ódio com amor. Bem desafiador mesmo. E a base são os trechos de um material chamado O Amor Transforma, Vença o Ódio. Eles se apoiam bastante em passagens bíblicas para defender essa ideia. Exato. A proposta é que o amor teria um poder transformador, né? Mesmo em tempos de divisão, de conflito. Isso. E o que a gente quer fazer aqui é entender como esses textos argumentam, sabe? Como eles dizem que o amor pode ser essa força ativa superior ao ódio. Certo. A primeira referência que eles dão é forte. Mateus 5,44. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. É, já começa com um padrão bem alto, né? Com certeza. E o texto parte daí, desse conflito que a gente conhece bem, a vontade de revidar, sabe? Ou aquela mágoa que fica quando alguém nos machuca. Sim, a reação mais imediata, talvez. Exato. Mas aí vem o contraponto, o chamado para um caminho diferente. O texto descreve como mais alto, leve e poderoso. E que caminho seria esse? O do amor ativo, até mesmo por quem nos prejudica. Entendi. E é interessante como o texto coloca isso, né? Não é como ingenuidade ou fraqueza. Pelo contrário, eles chamam de uma decisão revolucionária. Revolucionária. É uma palavra forte, né? Sim. Sugere algo que vai contra a maré, contra o nosso instinto, talvez. E que justamente por isso demonstraria força, força espiritual. O texto até fala em capacidade sobrenatural, que viria de uma transformação interna, ligada ao que eles chamam de espírito de Cristo. Uma quebra com o padrão esperado, então. E para ilustrar isso, eles usam o exemplo máximo, né? Dentro da visão cristã. Jesus na cruz. Exatamente. Citam Lucas 23,34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sim, é apresentado como o ápice desse amor que supera a própria agressão, né? Isso. E segundo o texto, essa atitude teria consequências práticas, bem concretas. Como quais, por exemplo? Quebrar ciclos de vingança, de violência, curar feridas emocionais mesmo, restaurar laços que foram rompidos. Entendi. Mas e aqui tem um ponto importante que o texto ressalta, né? Isso não quer dizer ser passivo, ignorar a injustiça. Não, não é isso. A ideia é de uma escolha ativa, perdoar e até buscar o bem do outro, mesmo quando parece impossível. É uma ação deliberada. Uma escolha ativa. Mas aí fica a pergunta, né? De onde viria a força para isso? Para uma escolha tão contraintuitiva? Boa pergunta. O material aponta para uma fonte específica, o amor de Deus que teria vindo primeiro. Ah, sim. A referência é Romanos 5,8, que diz algo como: Deus mostra seu amor por nós assim. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A lógica que eles apresentam é: quem recebe esse tipo de amor se torna capaz de dar também. Meio que um ciclo. Faz sentido, dentro dessa lógica. E nesse processo todo, qual o papel da oração que eles mencionam? Ah, a oração entra como uma ferramenta poderosa. Mas o primeiro efeito que eles destacam é na própria pessoa que ora. Como assim? Orar pelo inimigo, segundo o texto, começa transformando o coração de quem está orando, abrandando a raiva, o ressentimento, sabe? Antes mesmo de mudar a situação externa. É um trabalho interno, primeiro, parece. Interessante. Quase como um pré-requisito para tornar essa escolha ativa mais viável, né? Exato. E na prática, o que mais eles sugerem? Tem uma ênfase grande em agir mesmo, fazer o bem, perdoar ativamente, como um reflexo daquele perdão que, na crença deles, a pessoa recebeu de Deus. Entendi. Citam Efésios 4:32, algo como perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É um chamado para ser coerente com a própria fé, né? Com certeza. E no final das contas, o material traça um contraste bem claro. Entre o ódio e o amor. Exatamente. O ódio grita, separa, cria muros, escraviza quem odeia. Já o amor, nessa visão, age mais silenciosamente. Transforma, busca reconciliar, liberta. Liberta. E eles conectam isso até com a presença de Deus. Mencionam um João 4,12 que diz que quando as pessoas se amam, o amor de Deus está ali presente e agindo nelas. O amor entre as pessoas como um um canal para o divino. Entendi. Então, para a gente resumir a mensagem principal desses trechos, seria essa escolha consciente de amar, principalmente onde há mais difícil. Isso não é visto como fraqueza, mas como uma ação potente, sabe? Sim, potente. Capaz de gerar transformação de verdade, tanto dentro da pessoa quanto fora. E que se baseia na força e no exemplo divino, como eles interpretam nas escrituras. Perfeito. Acho que essa é a essência do argumento que eles constroem. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Que vem direto daí. Qual seria? Se essa prática de tentar perdoar, de amar ativamente, realmente tem o poder de mudar, primeiro quem age, como o material sugere. Que pequenas transformações internas poderiam começar a acontecer se alguém tentasse aplicar essa resposta de graça, sabe? Não nos grandes conflitos, mas nas pequenas irritações do dia a dia, nas trombadas cotidianas. Interessante. Fica aí a pergunta, né? Para a gente pensar.